Destino das ruas, tá te mostrando todos os verdadeiros sentidos de viver. Reflita sobre seus próprios erros. Estamos aqui para acabar com as armas e as drogas. Vamos mostrar o que o rap é capaz. Não deixe sua mente ser manipulada. Drogas e armas vêm e não te levam a nada. Seja um cara consciente do que faz. Valorize sua vida, você é capaz. Não faça o que os outros fazem. Vaza na noite, entra em órbita. Reflita sobre seus próprios erros. Não seja idiota. Muito chegado já se foi nessa brincadeira. Você quer perder a vida de bobeira. A arma não é coisa de se brincar. Se você atira num camarada, ele vai estar ali caído no chão, ensanguentado com uma bala dentro do coração. Você não precisa de armamentos para se proteger. Basta apenas ter consciência do que faz e começar a viver. E começar a viver. Destino das ruas tá te ajudando. Vamos parar com as armas e começar alertando. E começar alertando. Não deixe sua mente ser manipulada. Drogas e armas não te levam a nada. Esqueça a violência, respeite sua quebrada. Não deixe sua mente ser manipulada. Drogas e armas não te levam a nada. Esqueça a violência, respeite sua quebrada. A vida é uma parte que todos nós temos, mas não vamos deixar as armas alcançar a sua mente. É uma parte que se abre de repente. A arma pode te jogar pra frente, te jogar pra trás. Vou te dar um conselho, não torne sua vida em um pesadelo. Em um pesadelo. Não deixe sua mente ser manipulada. Drogas e armas não te levam a nada. Esqueça a violência, respeite sua quebrada. Não deixe sua mente ser manipulada. Drogas e armas não te levam a nada. Esqueça a violência, respeite sua quebrada. Destino das ruas, MC Manin. Igor, pode crer, mano, é isso aí. No fundo da zona, somos do SPL. Estamos chegando na fúria e na moral mais uma vez, conduzindo o rap nacional. E não estamos sozinhos nessa luta. Herança de rua mundial, Black, fatalidade real. Mais uma vez estamos aqui falando para você que pare com essa porra, procure uma vida melhor longe das armas e das drogas. Tá na hora de parar e de se conscientizar. Destino das ruas agora vai te alertar. Agora vai te alertar.